Repita comigo assim: Senhor, ensina-me a te adorar. Ensina-me a te adorar. Oh, ensina-me, Senhor, a te adorar. A te adorar. Ensina-me, Senhor. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Porque Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar. Me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Me ensinando. Deus está me ensinando. Me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas notas de muitas e muitas e muitas e muitas canções. Me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Me ensinando. Deus está me Senhor, eu quero aprender a te adorar em todos os momentos da minha vida, Senhor. Ah, me ensinando. Deus está me ensinando.